Esse é o seu resumo direto ao ponto sobre a Catedral de Ávila. Construída no final do século XII, essa maravilha é um patrimônio da Unesco que revolucionou a arquitetura espanhola, não só por ser a primeira catedral gótica da Espanha, mas por servir simultaneamente como igreja e escudo militar. Primeiro, imagina essa fusão louca de templo e fortaleza. O ábside dela, sabe aquela parte arredondada atrás do altar, chamada de cimorro? Não está só encostada no muro da cidade. Ela é, literalmente, um dos torreões mais robustos da muralha defensiva de Ávila. Segundo, a gente precisa falar do estilo gótico e da famosa Pedra Sangrante. Quando a obra começou, lá em 1172, o arquiteto francês Mestre Fruquel meio que trouxe o gótico para a Espanha. Mas o detalhe mais dramático é o uso de uma pedra local rica em óxido de ferro, que ganhou o apelido de Pedra Sangrante por causa dos seus veios vermelhos bem fortes, criando um visual absolutamente inesquecível. Por último, você vai ficar de cara ao descobrir que a catedral é um verdadeiro cofre de tesouros históricos. O interior contrasta todo aquele peso de fortaleza com uma leveza artística absurda. Lá dentro, você acha obras-primas do Renascimento, tipo o incrível retábulo do altar maior pintado pelo mestre Pedro Beruguete, tem também o túmulo super detalhado do famoso bispo El Tostado e até os restos mortais do Adolfo Suárez, o ex-presidente espanhol que guiou a transição democrática do país. No fim das contas, a Catedral de Ávila prova que na Idade Média, a fé e a força bruta podiam ser esculpidas exatamente na mesma pedra.